Na noite desta sexta-feira, dia 29 de março, a nova diretoria do Sintraspug para o quadriênio 2019-2023 está assumindo o Sintraspug. Vamos conversar agora com o novo presidente, Jovino Emir Marçom. Presidente, mais um desafio para o senhor frente ao Sintraspug? Sim, ele é um desafio, conforme agora que eu falei, né? E eu acredito o seguinte: na minha fala eu disse que é um grande desafio, mas com esse grande desafio, com certeza, as portas estando abertas, a valorização vai acontecer. Vai acontecer com todos os servidores, o respeito com todos os servidores. Em relação ao executivo, também nós vamos realmente abrir as portas, conversar para chegar num consenso. Presidente, nessa noite a Câmara estava lotada de servidores e também de autoridades. Sim, eu fiquei contente, eu não sabia que vinha tanta gente assim. Então é um motivo de alegria também ver o pessoal participando e dando um incentivo para a gente. O servidor pode esperar um sindicato de portas abertas? Com certeza, é o nosso dever abrir as portas para o servidor. E o servidor, o sindicato é a casa do servidor público. Por isso que as portas sempre vão estar abertas. A partir dessa segunda-feira você estará já no sindicato aguardando por todos. Sim, sim, estarei ali já trabalhando, começando a nossa primeira etapa, começando com os nossos primeiros passos para desenvolver os trabalhos que competem a nós. Prefeito Kleber Vandal também se fazendo presente nesta posse da nova diretoria do Sintraspug. Prefeito Jovino Emir Marçom, uma pessoa já experiente, assumindo mais uma vez o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gaspar. O que representa para Gaspar e para os servidores a posse de Jovino Marçom? Na verdade, o seu Jovino, né, o professor Jovino, já foi presidente, já foi vice-presidente, tem uma vasta experiência nesse campo e para nós, né, do Poder Executivo, a gente vai continuar o trabalho, né, de diálogo, de conversa, buscando sempre o entendimento na base do diálogo. Acho que esse é o melhor caminho, é a melhor forma de a gente construir uma cidade cada vez melhor. O prefeito sozinho não faz nada, o secretário sozinho não faz nada. A gente precisa dessa união de esforços, né, porque isso é bom para Gaspar, é bom para o município, é bom para as pessoas e, como a gente veio trabalhando até agora, vai continuar, né, na conversa, no diálogo, buscando o melhor para os servidores e para o nosso município. Da Câmara de Vereadores, falando sobre a posse da nova diretoria do Sintraspug para o quadriênio 2019-2023, Gil Dias para a Rádio Sentinela.